Alô, poderia falar com o Jay Max? Depois que eu fiquei solteiro, agora ninguém me segura. Essa cachaça ping puta. Essa cachaça ping puta. Essa cachaça ping puta. Para. Agora é só com as meninas. Depois que eu fiquei solteira, agora tu sai de bar. Essa cachaça ping puta. Essa cachaça ping puta. Vamos beber junto até o dia amanhecer. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Eu vou cair no RJ, levantar em Floripa. Dani Russo tá solteira na pista com as amigas. Você que quis assim, agora é só vá pro bar. Essa cachaça pingue macho. Você vai escutar aqui, garoto. Aí depois que eu fiquei solteiro, agora ninguém me segura. Essa cachaça ping puta. Essa cachaça ping puta. Essa cachaça ping puta. Para. Agora é só com as meninas. Depois que eu fiquei solteira, agora tu sai de bar. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Nós vamos beber junto até o dia amanhecer. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Essa cachaça pingue macho. Eu vou cair no RJ. Levanta em Floripa, Dani Russo tá solteira na pista com as amigas. Você que quis assim, agora é só vá pro bar. Essa cachaça ping macho. Essa cachaça ping macho. Essa cachaça ping macho. Você escutou, você vai escutar aqui, garoto. Poder falar com o Jay Max.